acordei, te vi fazendo as malas e sair. Deixou pra trás aquilo tudo que foi tão difícil conseguir. Um grande amor, nosso lar, e essas coisas tão nossas, como se fosse um caso qualquer, que a gente desfaz quando quer sem sofrer. Eu me lembrei daquele dia em que eu te conheci, me apaixonei como se fosse uma imagem que eu sonhei. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, meu amor, eu não posso entender que essas coisas todas de repente possam se acabar. Eu só queria saber o que eu fiz, onde errei, meu amor, pra você me deixar. Eu te entreguei minha vida, meu mundo, e ninguém vai te amar como eu te amei. Eu acordei te amei, eu te amei, eu te amei, meu amor, eu não posso entender que essas coisas todas de repente possam se acabar. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, meu amor, eu não posso entender. Eu sei, ninguém no mundo vai te amar como eu te amei.